sabe um dia alguém no mundo me ensine o porquê. Quanto é difícil ganhar, quanto é tão fácil perder. Não há motivo nem melhor maneira pra dizer. Você não consegue explicar, eu não consigo entender. O ser humano tudo que constrói destrói. Só percebe o próprio engano quando o próprio peito dói. Refém da matéria, escravo do egoísmo. O mal que só propaga, o fim do romantismo. Me olhe no fundo dos olhos, você vê o quê? Minha janela da alma reflete em você. Tudo que eu tenho pra dar, mais do que eu possa querer. Alguém que deseja ensinar, tudo que eu quero aprender. Um eterno passional entre os loucos e os sãos. Sou apenas um mortal, um brinquedo em suas mãos. Mas se num combate o seu guerreiro for ferido, não é suficiente pra me entregar pro inimigo. Longe de você a minha vida é sem sentido. Toda essa distância não impede o que eu digo. Basta eu ter certeza que você está comigo. Seu sorriso, meu conforto, o seu corpo, meu abrigo. Te ofereço o meu mundo, toda a pureza do som, misturado com tudo que eu tenho de bom. Só pra fazer seu coração bater no mesmo tom. Meu calor, meu amor, meu tesouro, todo o meu dom. Eu te dou e vem do coração o maior valor. Te entrego neste som. O tesouro é tudo que eu tenho de bom. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Tudo que eu te dou e vem do coração o maior valor. Te entrego neste som. O tesouro é tudo que eu tenho de bom. Você eu choraria lágrimas de sangue. Eu serei sempre um mocinho no seu bang bang. Tenha certeza que eu sempre olharei por ti. Quero passar pra você o pouco que eu aprendi, pra que você não se perca na inversão de valores. Porque o destino é um quadro, você escolhe as cores. Estarei sempre ao seu lado, dividiremos as dores. Como um espinho nasceu pra proteger as flores. Nem tudo que se tem é tudo que se quis. Fui buscar a melodia que te faça mais feliz. Entre erros e acertos nós vivemos. Vemos por um triz, talvez a felicidade esteja um palmo do nariz. Eu te conheço tão bem, quem te conhece melhor. Distantes não somos ninguém, juntos nós somos um só. Há uma chance entre cem, nem que aconteça o pior. Até retornarmos ao pó, não há quem desfaça esse nó. Peço primeiro por ti que Deus ilumine o caminho. Que cresça, que entenda que dinheiro não compra carinho. O mundo é um mar de rosas e rosas carregam um espinho. Na multidão te procuro, às vezes me sinto sozinho. Te ofereço meu mundo, toda a pureza do som, misturado com tudo que eu tenho de bom. Só pra fazer seu coração bater no mesmo tom. Meu calor, meu amor, meu tesouro, todo tudo meu dom. Tudo que eu te dou e vem do coração, o maior valor te entrego neste som. O tesouro é tudo que eu tenho de bom. Meu maior tesouro. Tudo que eu te dou e vem do coração, o maior valor te entrego neste som. O tesouro é tudo que eu tenho de bom. Tudo que tenho de bom ofereço a você. Olhando imensidão do luar, uma inspiração. Toda a verdade põe agora na minha canção. Na paisagem do céu, esqueci minhas dores. Aprendi que na vida não posso ter dois amores. A terra é de Deus e o sol é das flores. No verde dos seus olhos encontrei meus valores. Mentores me levaram a você. Nada acontece por acaso, um dia vai entender. Descobri que tudo é possível contigo. Sigo com seu coração, meu melhor amigo. Seu sorriso me inspira, minha estrela guia. A poesia que escrevo todos vão ler um dia. O quanto é bom ver e rever o dia nascer. A dança do mar, a criança brincar. A noite chegar, um brinde ao luar. E não se arrepender de todo o meu dom que entrega a você. Que a chuva de verão traga alívio e calma. Que a brisa do vento purifique nossa alma. Vamos em frente sem olhar pra trás. Nosso amor intenso já nos satisfaz. No seu rosto a mais bela transparência. Nessa passagem deixo minha humilde existência. O universo até parece conspirar. Do seu lado com certeza sempre vou estar. Contigo quero cantar, contigo quero dançar. Contigo quero voar, contigo quero amar. Que seja eternizado com a força do mar. Kardec ilumine nosso doce lar. Dou meu que Deus dê, dou meu que Deus dá. Não posso parar, não posso desanimar. Música, amor, filho, poesia. É tudo que um dia sonhei lhe dar. Tudo que eu te dou e vem do coração. O maior valor te entrego neste som. O tesouro é tudo que eu tenho de bom.